quero ver se eu consigo fazer a transformação. Eu quero ver se eu consigo plantar amor pelo chão. Amor pro meu corpo amigo, amor pro seu coração, amor pro resto do mundo, se somos todos irmãos. A discuteiro, dedo, dedo, a discuteiro, dedo, dá, a discuteiro, dedo, dedo, a discuteiro, dedo, dedo, dedo, dá, a discuteiro, dedo, dedo, a discuteiro, se Deus criar, a discuteiro. E me fez chorar pra juventude de fibra. Eu quero amor pra plantar, amor pro meu corpo amigo, amor pro seu coração, amor pro resto do mundo, se somos todos irmãos. A discuteiro, dedo, dedo, a discuteiro, dedo, dá, a discuteiro, dedo, dedo, a discuteiro. Esconder, um deiro, deiro, deiro, dá.